26, submarino nível 1, 1-5. Serviço radar terminado, está agora 40 milhas oeste do VOR Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame agora Centro Recife em 1-26-85 e 1-25-45. Vai chamar 2285-2545, Golf Club. Salvador, boa. 3732, é o controle de Salvador, acione identificação, desça para 3000 pés, ajuste em Salvador 1019, voando do Duna. 3000 pés, na porta de Duna, 975, decolado aos 27, controle 120, décima 8. 208, 975, obrigado. O 1095, estacionamento no 05. Controle Salvador, Mike Serra Golf, solicita uma centena. Suba aí, mantenha uma centena, aguarde confirmação, Mike Serra Golf. Subindo e aguardando confirmação. Passando 2.500, pouca Jamo. 1.975, contato radar, suba para o nível 4, 1.0, direto Jamo. Direto Jamo, 4.0, né? Mike Serra Golf, controle. Copiar. Tem ponto de modificação de regras? Vamos fazer o seguinte. Sinal 105. 105, nível final, vamos. Vou pular a mudança agora. Gente, plano modificado 1129, submanter nível 105, Mike Serra Golf. 105, sinal. Controle 6312, da Oxané, na proa de Duna, está autorizado o procedimento? Afirmativo, livre ILS, reporte estabilizado, Oxané 6312. Afirmativo, livre ILS, vai reportar estabilizado, 6312. Salvador, bom dia, 9830, daquilo, para cópia Manaus. Então 9830, novembro, informação em curso para Manaus, Eduardo Gomes, autorizado a nível de voo 320, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nizza e Upsilu 9, conforme rota do plano de voo. Transponder 55 no meia, controle Salvador, opera em 120, décima 8. 9830, nível 320 para Manaus, circulando a 10, saída bom, botanição Nixa, com curva esquerda. Depois do Lu 9, conforme a rota, 5 no meio, transponder 120, 1 no controle. Confirme a saída, por gentileza. Saída Momo, transição Nixa. Cotejamento correto na posição 04, chame pronto. A 3 e o 10 já estão totalmente visual. Gente, graças pela informação. Controle Salvador, Oxalé 6319, ciente da Mike. É 6319, controle Salvador, tinha identificação, delta para 4000 pés na proa de monte, ajuste Salvador no 019. 4019 na proa de monte, Oxalé 6319. Afirmativo, livre pouso, pistão na 0, 6302. 6, decimal 8, 5, externa 125, decimal 4, 5, 1. 2685, 2545, obrigado, bom dia. É. Salvador, bom dia. 3859 da Serra, descendo até o 180. 3859, bom dia, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 070, chegada Bonf, ajuste 1019. Ok, na Bonf até o 070, está mantendo 2609. Certo. Lembra 319, confirma indicada? 340, senhor. Certo. Poxa, lembra 319, desça para o nível 070. 070, Oxanel 6319. Oi, Salvador, bom dia, agora 1095, próximo ponto de espera, dando 10, pronto. 1095, mantém o ponto de espera. Anota. Na 3732, desça para 2000 pés, livre elétrico X-ray, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 pés, pressa livre elétrico X-ray, 3732. Palma é o Mike Serra Golf, 38 milhas para o oeste do VOR Salvador, mantém nível de voo 105, serviço radar terminado, para informação de voo e alerta, chame Centro Recife em 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Serra Golf. Na sua escuta. Afastado 40 milhas. Oeste do VOR Salvador, mantém nível de voo 105, serviço radar terminado, para informação de voo e alerta agora com Centro Recife em 128, decimal 8 e 126, decimal 0. Agora Recife 288, 260, obrigado. Xanel vai cruzar o 110, pode prosseguir na descida, senhor? Afirmativo, foi autorizado nível 070, Xanel 6319. 070. Na 319, reautorizado 4000 pés proa de pelo. 4000 proa de pelo, Oxanel 6319. Oxanel 6319, 395, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Teve decolagem, gol 1-0-9-5. Alfa Juliette, portão 09. Ok, Alfa Juliette para o 09, 6302. Uno 095, decolado 38, controle 120, decimal 8. 1208? Afirma, 208. É, bandido. Controle Salvador, bom dia, gol 1095. 1095, contato radar, para o nível 360, direto elétrico após 2 UTA. Ok, sobre 360, após 2V, direto elétrico, 1095. Nível 050. É o 050, 3859. Fala, meu nome é o meu gol, prossegue. Fala, meu gol para Copa é o solo, 21. Bom dia, como é que será, Fábio? Dial 307, Salvador, cidadão Momo. 732. 3732, ciente, complete aproximação, Xantoi, 118, decimal 95. 118, 95, volta 3732. Boa. Solo 09860, posição 4, para puxa e acionamento. 4 autorizado, chama o táxi, 09830. Autorizado, 09830. 6319, desça para 2 mil pés, livre elétrico, pode estabilizar. 2 mil, vai reportar, né? 319. Salvador, volta 3732, passando 5, estabilizado. Salvador 3732, já estado, autorizado pouso, pistão 1-0, vento no 30 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, 3732. Éfico. 2196, para cópia da autorização, no gate 612, com a informação mais. 1-9-6, por que você deixou as horárias da BT? Estimativas 11:55, Zulu. 096, Sala? Só siga. Já confirma destino? Porto Seguro. Desça para 2 mil pés, ajuste 1019, VLF número 2, reporte estabilizado. Aqui o DF 2 mil pés, 1019, reportagem estabilizada, tá 3259. Voo 2196, pronto, copy. 2196, copia. Autorizado Salvador para Porto Seguro, nível de voo 360, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, Leda, IDEB e Antelwisk 50, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5553, controle Salvador, opera em 120 decimal 8. Autorizado 360 para Porto Seguro, conforme a rota do plano, decolagem da 190, com curva direita no perfil da El, Leda, IDEB. APUI 50, 5553 é o transponder, 1208 para o mundo. É o controle de saída para o gol 2196 no gate 612. O 2196 com direcionamento correto no portão 06, semi pronto. Passaremos pronto. 211, volta 3732. Salvador, bom dia. 3732, Citrano Record. 3832, 1260, bom dia. Bom dia. Colocalizador da Xanemia 3191. Bom dia, 3191, complete aproximação, Xanemia 3191. Obrigado, até daqui a pouco, 6361. Bom dia. Salvador, bom dia, Xanemia 3191. Baixado travado, Xanemia 3191. Xanemia 311 avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 8 nós. Gente, livre ponto na 10, boa Xané 631, confirma o vento, por favor, no 30 graus. 8 nós. Obrigado. Solo 9830. Para o táxi, nossa autonomia 0542, alterna Boa Vista com 176. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro no 019. Livre táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, quando lá 1895, 1019, ajuste 9830. Golf Delta, táxi autorizado, reporte na Taxi Papá, altímetro no 019. Gente, valendo. Tem 3859, complete a aproximação, chantou e 1-1-8-3-1-9-5. Uniforme, acionei identificação, desça para o nível 050, ajuste em Salvador 1019, chegada a Manaus. Descendo 050, 1019, chegada a Manaus, Mike Bravo, uniforme. Autorizado, voo 2196, posicionar no portão 06 sanitário. Chamaram o ataque, voo 2196. Então, 3304, informação November. Então, 3304, informação em curso ótica. Aguarde cópia, prepare Arbor Transição Eletro para Brasília. Arbor Eletro, aguarde no ponto. Então, 3304. Torre Salvador, bom dia. Até 9830, ponto espera 10, pronto, visual para a nave no final. 9830, faz a passagem do tráfego nacional, Airbase acompanhando autorizado, aliar e manter, estão no zero. Ali mantém após o pouso da companhia, é 9830. Salvador, bom dia, gol 9878. Gol 9878, número 2, copia aguarde. 9878, eu confirmo a rota que o senhor possui? A rota é a Upper Zulu 10 Taubaté. Sim, número 24 agora. 9830, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, chuva no zero nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, T9830. Desataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai chamar sua Juliette, 3304.com. Afirmo, 3304.com. Autorizado Salvador para Brasília, nível de voo 360, decola da pistona 0, curva direita, sai da arbor, transição elefa via Upper Zulu 17 conforme a rota do plano de voo. Transponder 5552, controle Salvador, opere 120.8. Autorizando. 360, Brasília, conforme rota, Zulu 17, decola pista no zero, curva direita, saída arbor, transição elefa. 5552, transponder 1208, controle total 3304. Então 3304, cotejamento correto, chame pronto para acionamento e táxi para puxa acionando portão 07 do Pátio 1. Chama 3304. Táxi do Gol 2196, estamos com 134 a bordo, 2:58 com 20. Espera a passagem, o Airbus já está irá parquear no portão 03. Após livre táxi até o ponto de espera, pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro na 019. Espera a passagem ao TAN, ponto de espera 1895, Gol 2196. Então 3859 autorizado, ingresso via Juliette, portão 03. Juliette pro 03, 3859. Voo 9878, protocópia. Protocópia. Autorizado Salvador para Guarulhos, nível de voo 400. Decola da pistona 0, curva direita, sai da A, da El, Leda, Motiva. Via peso 10, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5545, controle Salvador, aéreo no 20, decimal 8. Autorizado, Guarulhos 400, decola pista no 0, curva direita da Euleda Motiva, aperto 10, Taubaté. 5545, transponder, 208 é o controle, o gol 9878. Voo 9878, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos. Pulo Delta autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 130 graus, 109. Pelo Delta, decolado 57, controle 120.8. 120.8, Vitor pelo Delta. Pelo Delta, decolou, saindo a bomba, passando em pés, não se escuta. Pelo Delta, sobe a nível de voo 060, contato radar de lá. 060, Vitor pelo Delta. Penal 1-0, gol. Chama táxi 3304. dia, Chané 6312, autorização para Recife. Chané 6312, Oscar, informação em curso, protocópia? Oscar, ciente, protocópio. Autorizado Salvador Recife, nível de voo 350, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Cuca, Jamo, Aru, via rota do plano de voo. Transponder 5547, controle Salvador, PR 120.8. Aprovado 350 para Recife, rota conforme o plano de voo. Ah, o perfil da saída vai ser Puca, Jambo, após Aracaju, curvando à esquerda após a decolagem da pista 10. Aerovia Alpes Luna 7, 5547 no transponder e acessões do controle 120.8, Chané 6312. Chané 6312, que o Chané correto, está me pronto na posição 09. Afirmativo, reportará pronto, obrigado. 10, vento 130 graus, 10 nós. 209, me está iniciando. Informação óbvia, porta 1. Então 3663, óbvia confere, na posição 01 no visual, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 340, decola da pistola 0, curva direita, saída da El Leda Motiva. Via Vezuluno 0, Taubaté, conforme rota. Transponder 5556, controle Salvador opera em 120.8. Solicitado Salvador Guarulhos, nível de voo 340, da Conda 10, com curva direita, saída da Eleita Motiva. Aerovia Vezuluno 10 até Taubaté, transponder 5556, controle 1208, altura 3663. 3663, planejamento correto na posição 01, chame pronto. 3663. 219.6, decolar 200, chame controle Salvador em 120.8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, voo 2196, bom dia, decolado na sua escuta. O voo 2196, contato radar, sobe via da El para o 360, vigilante. 360, da El, voo 2196. Papatão, Juliette, Serra, Ratão, confirme e faz pista que decola o nível solicitado. Nível solicitado é 080? Aguarde cópia, o Papatão, Juliette, Serra, Ratão. São Lua, TAM 3604, está pronto para o TAM, tem 165 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Juntar até o ponto de espera, via Vácio 1, Índia, quando lá torre, 118.195, ajuste altímetro na 09. Ajuste na 09, da Leve Taxi, via Vácio 1, Índia, quando lá ponto de espera, 10, torre, 118.195, da 3304. Frequência no 2685, alterna 2545. 1160, desce 2 mil pés, ajuste no 019. 2109, 0 no 9, 0. Abatamos de direito de reação com o protocópio. Autorizado Salvador para Serra, Novembro em Anquitango, nível de voo 080, decola da 17, curva à direita, saída Arpor, após DCT, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5537, controle Salvador Fere 120, décima 8. Sabadão, Juliette Serra Tango, com o testamento correto, confirme que eu vejo. Não confiei? 03, acionamento, taxa de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 09. Ground 08, nós. A linha decola pista 10, tem 3304. Salvador, voo 9878, pushback acionamento no terminal de carga. Repasse 3 autorizado, voo 9878, chame táxi. Chamada táxi 9878. Pronto. Pessoal, novembro, uniforme, nível ideal, senhor. E o correto seria 1-1-5, Vitor Silva Delta. 1-1-5, sabe manter 1-1-5 condições de baixo. 1-1-5, Vitor Silva Delta. Sou 1160, autorizado a aproximação final, pistão 0. Autorizado, 1160. Mike Bravo uniforme, vetor radar sequestramento, direita na proa 190, limite ao lote. Vai seguir como número 2, número 1737, a posição de 1 hora, em 10 milhas, com deslocamento nordeste de grande 5 mil pés de descida. O Mike Bravo uniforme, sua visita é conservita, mas sai do formato de lança de regra e prossegue na rotatória, se possível. Sobre mudança de regra, está livre a mudança para 1.010, se mantendo 1.500 pés, 1.009 o ajuste. Então vai seguir a curva esquerda para a sua 080 em condições visuais. Esquerda 080, condições visuais, mais para o vento. Decolar 207, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 3304. 13395. 251, 3395, obrigado. Controle Salvador, tá 3304. 3304, contato radar na decolagem, sobe via Arvo para o 360, sigo de vigilância. Via Arvo 360, tá 3304. Não dá pra ser chamado de pouso? 1255, Vitor Silva Delta. Entendi. Bora. Salvador, gol 1630, bom dia. Gol 1630, acione identificação. Desça via Mário para o nível de voo 050. Via Mário para 050. Mike Bravo uniforme, foi no rumo da rotatória. Vou rumo da rotatória, Mike Bravo uniforme. Táxi o gol 9878, POB 02, autonomia 430, alterna Galeão. Evitar-se até o ponto de espera via pátio 1 no Índia, quando lá torre 118, desceu ao 95, ajude ao altímetro 909. Gente, via pátio 1, Índia, no ponto de espera com a torre 1895, gol 9878, bom dia. Estabilizado, 9960. 9960, complete a aproximação final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895 a torre, 9960. Salvador, bom dia, gol 891, com informação ótica, vai passando 200 para o 170. Gol 1891, acione identificação, dessa via chegada Mário para o nível de voo 060. Chama identificação, desce via Mário para o 060, gol 1891. Lado, pouso autorizado, pistona 0, gol 1960. Pouso autorizado, pistona 0, 1960, pistola está molhada? Está úmida. Obrigado. Aqui Bravo Uniforme, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, mas Bravo Uniforme. Torre Salvador, Papatango, Mike, Bravo Uniforme. Papatango, Mike, Bravo Uniforme, ajuste 10 no 9. Reporte no através da Enrimar, informa o tráfego, Boeing 737 da Gol, final para pouso pista 0. Reporte através da Enrimar, Mike, Bravo Uniforme. 1160, informa o tráfego Xingu, ingressando na final da pista 17. Sim, 1160. Salvador, muito bom dia, o gol 9878, próximo ponto de espera está pronto. Gol 9878, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 9878. Passando o aqui no Delta, chama código transponder 5520. Mantém as condições visuais, para informação e alerta, sempre resiste. 2685, 12545. 5520, 1285, 1245, Vitor Silva Delta, bom dia. Delta à esquerda, é ponta ingressão final da 17, mais prova de forma. De 878, visual com Boeing 737 da companhia, encurta sinal para pouso, pista 0. Afirmo, visual com tráfego. Após a passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter pista 0, gol 9878. Alinhe e mantém pista 0 após a passagem do tráfego, 9878. Salvador, 3663, para puxa e acionamento, porta 1. 3663, na posição 0, não autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi. 7 aprovado, final, puxa no 7, mais travando só. Salvador, 09, solicita puxa back acionamento. O chalé 63, no 2, na puxa no 09? Afirma, tio. Autorizado, chame táxi, o chalé 63, no 2. Autorizado, chamada táxi, chamada 63, Salvador, o TAM 3859, coordenação do 360 Curitiba. TAM 3859, Oscar, informação em curso, 360 autorizado para Curitiba, via UPZUVO 21, conforme a rota do plano de voo. Decola da pistola 0, curva direita, saída Arbor, Transição Elefa, transponder 5561 do controle Salvador, opera em 1920, decimal 8. 660 Curitiba, saída Arbó, transição Elefa, operadora 21, 5561, 208, 33859. Seu 3859, cotejamento correto na posição 03, chame pronto. Manda pronto. Saulo, gol 1160, livrou, transição escuta. Gol 1160, autorizar táxi Alfa, via Alfa, reporte antes da táxi sua em Juliette. Alfa, reportando da Juliette, no 1160. Antres 304, chama o centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288-260, boa, 3304. Boa, gol 1630, desça 2000 pés, ajuste no 019, avisado em interceptar final da pista no 0. 2000 pés, 2019, autorizado é o VLS que foi 1630. Controle em Salvador, bom dia, gol 902, uma ótica. 19021, na sua identificação, deixa via ponte para 4.000 pés, ajuste no 099. 4.000, via ponte, 099. Salvador em 120, decimal 8. 1208, boa, gol 9878. De voo autorizado nível 1.60, saída Momo, Fox, e depois desse aqui, 5573, transponder 1208, controle, azul 27 no 4. Azul 27 no 4, cotejamento correto, chame pronto no frac 6, que é puxa acionamento. Chama puxa, 27 no 4. Aqui. Tem local de estacionamento? Não, nada vai ter. Tente, libere direito a estacionar a frequência livre, bom dia. Virando direito na papá, mais pra alguma forma, mais pra alguma forma. Negativo, ainda não iniciou, porque estava faltando operador de fim. Olha. Tente, só desconsidere a última autorização, aguardando uma nova instrução. O fim tá, acabou de ser removido, não podemos iniciar agora? O aeronave da Gol vai parquear agora, vai ingressar na Juliette, vai parquear no portão 1-0, após o seu estar autorizado. Ok, a gente pode aguardar a passagem já inicial ou preciso chamar você de novo? Precisa me chamar novamente. Não. O 1-60, autorizado ingresso via Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, não, 1-60. Pois, tem a posição da aeronave da Gol, por gentileza? Posição 1-0. Sim, mas onde é que ela está agora? Ela está ingressando via Juliette. 8-9-1 desce 050. 050, 8-9-1. Vai ingressar a Juliette agora. Ah, ok. Desça 3.000 pés, ajuste no 019. 3.000, convite na nossa, gol 1891. Da 3663, tá com 178 a bordo, 4 horas e 10, alterna conflito. E o táxi até o ponto Vera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro na 020. Solicitado táxi, quando o próprio chama a torre 3663, grato, bom dia. Pois é, proa. Agora nós estamos aproando, tem um pequeno desvio pequenininho, só para ir para bonde agora. Ah, tá bom então. Obrigado aí pela atenção. Ô, Torre, o 6312 do Chané, é, segundo as informações do pessoal de terra, a aeronave da Gol já passou na retaguarda. A mesma acaba de passear no portão 10, agora autorizado o puxo no 09. Ok, autorizado o puxo 09, iniciando, 6312. 78, prossiga. E após coordenação com o centro, ele pediu que você mantivesse ainda a trajetória de saída. Eu vou chamar agora o centro em 1251. Alterna no 3395 para novas instruções. Ok, mantendo o perfil da saída. Recife 1251, alterna o 3395, boa. Ou 9878. Boa. E ali é a segunda 630. 630, completa a aproximação final. Chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Salvador 1895, obrigado. Bom dia. Salvador, 90-21, pode voar dona direto? Oi, dona. Obrigado. Esse é 2006, ajuste no 019. Obrigado, adeus, dona. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3663, ponte para dar um no zero pronto. TAN 3663, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, TAN 3663. Pátio 1 no Índia, quando lá torre 1185, ajuste altímetro 0 no 9. Positivo, Limitax, Pátio Índia, quando lá torre 1185, ajuste do 0 no 9. O Ocean Air 6302. 2185, boa, 1895, obrigado, até mais. 9021, autorizado a aproximação final da pista no 0. Obrigado. Bruno 891, bom dia, ajuste no 019, mantenha aproximação, aguarde pista no 0 livre. Pode. Grato pela informação, informa o Boeing 737 da Gol, que já passou no marcador externo. Gol no 630, no solo 24, libera a direita, chame os controles solo em 121, décima 1. Solo 21, obrigado, bom dia. Confere, aguarde cópia. Obrigado. Atualizado 10, gol 8, olha. Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Canal 631, pronto, cópia. Pronto pra cópia, né? 31. Autorizado pela do Guarulhos, nível de voo 360. A cola da pistola 0, curva direita. Saída da Euleda Motiva. Via 310, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5574, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Ok, Oceaner 6311, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, da Euleda Motiva, altitude 10, Taubaté. Decolada 10, primeira direita, 5574, com transponder, o controle 1208. Oceaner 6311, cotizamento correto, chame pronto no portão 02. Salvador 3859, pronto no 03, por estacionamento. Sol 3859, faz a passagem do Airbus.